ande pelas ruas aqui do JB. E pelas quebradas que você vai me ver, sempre por aqui, escrevendo a minha história. E quando for pra glória, ela vai prevalecer. Lembranças em memória daqueles que me vê, acompanha minha luta e todo meu viver. Este foi o jeito que eu aprendi, o que a vida me ensinou, ninguém vai tirar de mim. Então eu sigo assim, como o Brau citou. O rap por aqui me fez ser o que sou. Meu talento é um dom e o meu dom é um valor que muitos procurou e poucos encontrou. E os que me contestam só me orgulho em dizer: assim eu vou lutar e assim eu vou vencer. Os seus olhos me vê, mas não podem me sentir, muito menos expressar o que tá dentro de mim. Tênis, cabelo raspado, calça larga e um camisão. Meu estilo original, MCW em ação. Tênis, cabelo raspado, calça larga e um camisão. Deus me deu o rap e hoje eu tenho uma missão. Eu não preciso de um terno e nem de uma gravata pra Deus ter referência do que vem da minha alma. Tem pinta de galã, aqui faz o meu tipo. Eu não vim aqui só pra falar bonito. Eu já tô cansado de tanto idolatria. O preconceito aqui do homem e sua hipocrisia. Procuro ser sincero e não andar mentindo. Só falo do que entendo e expresso o que sinto. Muitos aqui falam, mas não dizem nada. Se for falar besteira, eu não digo uma palavra. Se falar mal de mim, irmão, tome cuidado. Senão a sua língua te mata engasgado. Profetiza contra mim, palavras contrárias. Mas quem cospe pra cima, sempre cai na cara. Não te devo nada e nem vivo às suas custas. Tudo que eu tenho, eu conquisto com a minha luta. Tênis, cabelo raspado, calça larga e um camisão. Meu estilo original, MCW em ação. Tênis, cabelo raspado, calça larga e um camisão. Deus me deu o rap e hoje eu tenho uma missão. Aqui eu vou cumprir, levando a palavra pra quem tá aí no mundo, quebrando a cara. Não tem mais esperança, nem crê em mais nada. Só vive iludido com coisas erradas. Eu também fui vítima da vida fracassada, mas hoje tenho em Deus a vida abençoada. Não paro na batalha, nem peço arrego. Ele é minha paz e traz o meu sossego. A quem devo respeito é meu companheiro. Quando eu preciso, na hora do perreio, sempre tá comigo. Quem diz ser meu amigo, me deixa na mão na hora que preciso. Esquece que é irmão, mas aqui prossigo. Se for viver assim, prefiro andar sozinho. Mal acompanhado não, ando com Jesus. Só ele alivia o peso da minha cruz. Tênis, cabelo raspado, calça larga e um camisão. Meu estilo original, MCW em ação. Tênis, cabelo raspado, calça larga e um camisão. Deus me deu o rap e hoje eu tenho uma missão. Hoje eu tenho uma missão, tá ligado, irmão? Passar uma ideia positiva pros moleques que estão aí se perdendo no mundão, nas drogas. E você? Qual é a sua missão? Faça a diferença, certo? Pro próximo e até pra você mesmo.